grande multidão, caminhava e cantava uma só canção. Na frente dela ia um lindo rei. O seu trono reluzente era inexplicável, o seu rosto atraente, o seu olhar amável. Foi assim um lindo sonho que eu sonhei. E a multidão seguia rumo a uma cidade de aparência transbordante de felicidade, lugar onde a tristeza nunca foi. A derrota e o fracasso lá jamais encontram espaço. Não existe dor e nem haverá depois. E vi abrir, e vi abrir os portões eternos da cidade. Vi abrir, ouvi cantar um coral de querubins e anjos. Eu ouvi cantar, e o Rei dos Reis, e o Rei dos Reis. Cheia de vitória, é o noivo esperado, a hora já chegou, é o dia do Senhor. Toda mesa está preparada e ali não falta nada, a cidade iluminada e a noiva adornada. É o dia do Senhor, é a festa dos remidos que por Deus não foram esquecidos. É o povo que na glória será recebido, são as bodas do corpo que João falou, é a ceia do Senhor. E com voz bem afinada, o coral de anjos não parou, e o sonho mais bonito ainda se tornou com outro hino que o coral cantou. Levantai-vos, ó portões eternos, para entrar o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, forte na batalha, Senhor dos Exércitos. Quem é o Rei? Música.